Boa tarde, Azul 4089, direto Leda, sobre 340. Direto Leda em ascensão nível 340, Azul 4089. Graus, 109, decolagem autorizada, pistão 0. Tem decolagem, pistão no 0, é 213. Chega as 2 no 6, passa 140, chama Recife, frequência 125, 45. 45. Sierra Lima, pátio 5, para CA November Hotel Papá, uma centena Toninhaque, confirma? Afirma. 4-4 com controle, desce e mantém 4 mil pés, direto Duna, altímetro 1-0 no 3. 4 mil Duna, 1-0 no 3, 3, 4-4. Conforme a rota do plano de voo, decola a pista 1-7, curva esquerda, saída Momo. Após direto, controle 11935, transponder 5047, o Pilo Sierra Lima. Ok, no pátio 5 com quanto agora? Vai confirmar com a tua. Confirmo com a mesma, 18.95, 1013 ajustado, boa tarde, vovô. Acionamento autorizado, chama táxi Sierra Lima. 6163, identifique, esse da Papá. 6315, identifique, chegada Amanda, esse é o 050. 050, Amanda, 6315. Né, 6141, reduza para 209, edita para 3000 pés. 3000, reduce 200, km 41. Azul 4089, chame Recife, frequência 1251, alterna 3325. 6212, chame Recife agora, 1251, alterna 3325. Recife, tá? PM62, Oxener 62, onda 3, chame Recife, 1251, 3325. 762, não sei, obrigado. 141, a gente tem um flagra aqui do nosso. Negative, you're number 4, for landing. Ok, roger. Correct, Sheriff Chanel, 6141, you are number 2, for landing. Ok, roger. Pois é, estabilizou o visual para a pista? Estabilizado visual, 2520. Torre, 1895. É 1895, 120. M1 no 41, desça para Oxenar 41. 6141, call. Call me on localizer. Clear RSX-ray. Ok, I will call establish and send 2000, 6141. Zero full LS visual. Check trem livre, pouso na 1-0, vento no 3-0 graus com 1-1 nas, altímetro no 0 no 3. Taco trem baixado e travado. Gente. 250 horas, minha 3 no 3. Gente, o Gilete Quebec Kilo, livre ascensão no 05, informe para o lançamento. Fala no POB. descida, 3144. 3144, 2000, livre LS, informe estabilizado. 2000, chamei estabilizado. Torre Salvador, boa tarde, para o Manoel Feliciano, acionado para o táxi, com a borda. 5 a bordo, altímetro 1-0 no 3, livre taxi, chama para o ingresso. Livre taxi, vai passar o ingresso na pista. Conta 2-0. Conta 2-0, sol 2-8, informa o pátio. Pátio militar. Frente, sol 1-2-1, decimal 1. 2-1-1. Oceano, foi que eu falei, não tem essa permaquera. Generator 6141, clear to land, runway 10, wind 130 degrees with 11 knots, QNH 1013. 1013, please land runway 10, Oceano 6141. Partilha com 17, Lima, livre ingresso na 7, repartilhado e pronto. Condor 20 na escuta? Pé voador na 6-1-5. Condor 20, Salo Salvador. 3-1-5, está autorizado o procedimento? Ainda não, 6-3-1-5, ainda é o número 2. 2-0 na escuta. 7 com 2-0, mantenha a posição, aguarde para o cruzamento. Mantenha a posição com 2-0. Condor 20, autorizado o cruzamento, reporte na hotel pista livre. Autorizado o cruzamento, Condor 20, passará a pista livre. Fran 3283, autorizado. Pushback acionamento, chame para o TAG. Passará para o TAG 3283. Agora sobre o campo acima de 3 mil pés. A gente livre decolar down no 7, vento no 40 graus com no 1 na. Oceanet 6141, tax approved via taxiway Alpha, hold short of taxiway Juliet. Alpha, hold short, Juliet, 6141. Estabilizado visual agora, está 3144. 2-1-1-8-9-5. 0-9-5. Salvador, está 3144, sinal baixado, travado. 3144, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardando, 3144. No 44, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus, com 1-0 na 1-0, altímetro 1-0 no 3. Livre pouso, 3144. suficiente mantendo a rápida decolagem até atingir 3.000 pés após curva esquerda sair da bomba, que serve. Taxiway Alpha, continue taxi, Juliet, position 03. Okay, Alpha and Juliet, stand 03, 6141. Echo Charlie Lima, Charlie Alpha, radar contact 64 miles off Salvador, maintain level 130, heading Coral, fraction heading conge position, fly head conge position. Copy, Serra Lima, autorizado direto pro Ed Momo. Sente, pro Ed Momo, que quiser. Senna, RBA 316, na localização. 315, chame torre 1, 1895. 395. Autorizado, Guarulhos, nível 340, via rota do plano. Saída da El, Leda, Motiva, decola pista 10, primeira curva direita. Aciona o transponder 5166, frequência do controle em 1118.95. Leda, Motiva, transponder 5166 e o controle, estou confirmando, 118.95. Confirmando 1119.35, frequência do controle está 3205. 1935. Correto, reporte pronto para o feedback e acionamento está 3205. 1135, alterna Uberlândia. Jantar 3144, prossigo táxi via taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3144. Jantar 3283, repito o PUB e autonomia. Estamos com 1, 5, autorizar o táxi via parte principal Indy Alfa, ponto de espera, pista 10, chame torre em 1118.95, ajuste 10 no 3. 13, ajuste, autorizar o táxi. Pátria, aqui ó, foi lá, vai chamar 3, 2, 3. Juliette, 3144. 3144, após o táxi, frequência da companhia, autorizado ingresso Juliette, posição 1-4. Após a passagem, ingresso 1-4, tá? 3144. Solo Azul 5076, portão 4, fecha o trânsito. Azul 5076, aguarde a passagem de 2 da tarde, retaguarda, pois autorizado. Estimei que acionamento, chame para o táxi. posso passar, eu estou autorizado para passar, só ver se coisa possível. Serra Lima, qual seria o ideal para o destino? 3190. Está direto de destino, quando você estimar de pouso? Sim, direto de destino, estimar de pouso 1707 para o Rio Serra Lima. É, tô. Solo 39, livra direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Ao livrar, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 5. Está encerrado passando o ponte, chame Aracaju 1, 2, 0, decimal 3. Aracaju 2, 0, 3, passando. Boa tarde, 6315, boa pista, mano. Xanem, 6315, boa tarde, autorizado táxi, via táxi foi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, né? Boa tarde, 2-3, 2-3, pronto. Boa tarde, 3-2-3, a linha decola da 1-0, vento 1-3-0, graus com 1-0, né? A linha decola 3-2-3. Azul 5076, autorizado táxi, a taxi Índia, ponto de espera, pista 1-0, chame Torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-3. Autorizado, ponto de espera da 1-0, torre 1-8. 95 Azul, 507-3. Só Juliette, 6315. Xené, 6315, autorizado ingresso, pátio via Juliette, posição 1-1-11. Vindo ingresso para o pátio, posição número 11, 6315. Livre lançamento, não atraso com nenhum, a reportar pelo controle. Muito grato, vamos para a descida. Atira a carteira, rapaz. De acordo com o controle, após a decolagem, manterá restrito ao nível 120. A gente, após a decolagem, restrito ao 120. Certo. Xanem, 6315, autorizado. 08. Tá, no ideal, descida, 008, proagitado. Tá, pra descer? Tá, no Esse é o 050. 050, se possível, você estaria para onde dura? Foi ITAP inicialmente. Quanto é ITAP, o 208? Confirma aí para descer. 050, 50. 050, graças. Salvador, boa tarde, Azul 5076, ponte cara 10, pronto. Boa tarde, Azul 5076, a linha aí mantém 10. Ali mantemos ela, Azul 5076. Atende a Serra, boa tarde. Identifique chegada a manda, esse é o 070. Para descer do Cabequilo. Presidente Quebec Hill, livre descer e condições iguais, reporte cruzando 4.000 pés. Confirmando a restrição, nível 120 até 10 milhas. Presidente, restrição nível 120 até 10 milhas, eu vou 507 pés. Até 3.0, 3.2.3. Controle Salvador, Gustavo, de boa no 964, informação papá. 964, boa tarde. Identifique chegada a mar e desça ao 060. 060, chegada a mar. Boa tarde, no 397, aguarde cópias com Congonhas. Claro. 76, livre decolar, dá 10, vento no 30 graus com 99. Livre decolar, dá 10, vento com 0.3. Plano, perfil de saída da Euleda Motiva, decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5174, frequência do controle em 119.35. Projeto Salvador, São Paulo, Congonhas 360, perfil do 10 da Euleda Motiva, 174, o controle 5935, obrigado. 397, correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Chamar. Foi. Serra Lima. Serra Lima, descida para o nível... Correção, descida para 4.000 pés, informe visual para modificação de regras. Ajuste meio 13, Salvador. Está presente, solicita já mudança para regra. Ok, regra eu vou modificar agora no 645. Suai, informe cruzando 4.500. Com a rotação 4.500, lá, direto à posição Arbor. 3283, autorizado direto a Lefa. Direto a Lefa, obrigado, tá? 3283. Sim, tá louco. 435, muito bom dia. Após a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona o transponder 5171, frequência do controle em 119.35. Vocês reporte, confirme o local de estacionamento. Azul, boa tarde, Azul. 5076, cruzando 1100 pés, subida Coral. Azul 5076, contato radar, suba inicialmente ao 120, direto Coral. 120 e direto Coral, Azul. 5076. O Vitor Índia Serra, Salvador. Desce inicialmente ao nível 110, informa o tráfego, sua posição de 11 horas, 22 milhas com o oposto. Está mantendo uma centena, mas já foi autorizado a descida. Um Bravo Eco 9 Lima. Sou 2008 para o localizador, direita 045, desça para 2000, está livre a LS X-Ray. 320, boa tarde. Gente, condor 20 autorizado Natal, nível 370, aerovia conforme o plano, decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju, aciona o transponder 5404, frequência do controle em 1, 19, decimal 35. Condor 20, cotejamento correto, confirme POB. Paciente para sanamento, chame torre em 1, 18, 95. Sim. 2003 ajuste. E 4.000, 1.013, voo no 964. Chefe 76, autorizando uma centena, 11 milhas, ainda restrito no 20. Ainda restrito no 20, deve estar vendo no seu TKS aí, tráfego 12 horas, 6 milhas, rumo oposto, mantendo 130. A gente mantém 120, azul 4, 5076. Alô, tá 3805, tá pronto, pushback acionamento no 7. Tá 3805 autorizado, pushback acionamento, chame para o táxi. Autorizado, chamarei para o táxi. Six, squawk ident, clear my arrival, descent to 050. Azul 5076, tráfego 9 horas ultrapassado, tudo em matem 180. Fabião 180, azul 5076. Torinho de ferro, vou indo para o de zona, desça para 4 mil pés. 1.003 de ajuste. Quatro, desça para 3 mil pés, vou indo para o de zona. 3 mil para o de zona, 64. Na 3283, chame Recife agora, 1260, alterna 1288. 260-288, na 3283. Solo, gol 397 no 10, puxa, por exemplo. Gol no 397 no 10, autorizado, chame pronto para o táxi. Beleza, chamará o 1397. 1397, informa em 2 da TAM, efetuando puxa no 07. Vai observar o 1397. Na 3805, informa o plane da rua, efetuando puxa no 10. Afirma, para informação apenas. Ok, graças pela informação, obrigado. Estabilizou o DME acertando o voo 3008. Voo 2008, torre 11895. 964, 2000 pés, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2000, livre X-Ray, voo do 964, reporta mais estabilizado. Voo 2008, cheque o trem, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Vento 3805, autorizado o táxi via base principal Índia e Alfa, ponto de espera, pista 10, chame torre em 118.95, ajuste 10 no 3. Índia Alfa, ponto de espera, torre de 2.95, uma feita, passo as notícias todas aí da torre. Obrigado, igualmente, bom voo. Obrigado. Voo 397, subiu 156, 4 horas de avião. Voo 397, siga depois da TAM, via parte principal Índia Alfa, ponto de espera, pistão no 0, chame torre em 118.95, ajuste 10 no 3. 10 no 3, parte principal Índia Alfa, 1895, 1397, voo. No 964 estabilizado no LS X-Ray. 964, chame torre 11895. 1895, deixa. Azul 5076, 55 milhas fora. Seja para dar enterrado, chame Léo 120, decimal 1. 1201, papai. Imbra abaixo travado. Boa tarde, Golo 964, continua a aproximação, aguarde pista livre. É, tá se escuta. O 2008, solo 58, livre à direita, solo 121, decimal 1. Pra direita, solo 21, gol 2008. Gol 2008, prossigo táxi, via táxi foi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, gol 2008. 0 no 3. Livre pouso, 90, gol 964. Juliette, posição 02 indicada. 013, clear the LS taxiway. 2013. Quanto é isso, por gentileza? Alfa Juliette para 02, gol 2008. Aguarde para a decolagem, Guardião 01. Pronto para a decolagem, Guardião 01. Modern 20, pronto para o zero. Diantro no 0 no 3, livre táxi, chame para o cruzamento 1 no 0. Ok, a mensagem foi para o Condor 20. Condor 20, diantro no 0 no 3, livre táxi, chame para o cruzamento 1 no 0. Ok, chamarei Condor. Torre, Salvador. Boa tarde, Victor Índia Serra. Está estabilizado a sobrinha. Gente, a parte externa. A parte externa. A possibilidade de pousar com a sete. Gente, reporte para o cancelamento. Tem a vida ali, né? 305 ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no zero. 1964, solo 01, livre à direita, solo 121, décima 1. 21, 1, Oliveira. Eu vi para a Terra, é possível cancelar para a gente prosseguir para a base pela direita da 17? Victor Índia Sierra, regras visuais é o 02, segue para o 17 com base pela direita, reparte base para a final. Ok, chamaria na base para a final, Victor Índia Sierra. Guardião 01, vento no 3, 0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3, reparte fora do solo. Tá, prosseguiu aqui, já vai dar para passar. Muito obrigado. Tá, agradeço, colega. Paulo Salvador, gol 964, livrou-se, escuta, boa tarde. Bom, 964, boa tarde, autorizado táxi, via táxi Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, chama antes da Juliette, 964. 3805, a linha decola da 10, vento 140 graus com 99. 3805, a decolagem autorizada. Guardião 01 fora do solo, próximo. Guardião 01, decolado ao 03, controle 1, 9.35, com voo. 9.35, grato, 01. O Victor Índia Serra está girando base, na 1 no 7, baixou e chegou. Victor Índia Serra, livre pouso na 1 no 7, vento no 3, 0 graus, com no 0 9, altímetro no 0 no 3. Grau Sul, patrulhamento na cidade? Patrulhamento na cidade, Guardião 01, no 500 pés, na escuta para fazer o controle. Ei, na minha escuta. Na escuta do controle, Guardião 01. Decolado ao 04, controle 1, 9.35, bom voo. 9.35, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, 3805, já está passando 1000 pés na Dael. 3805, subiu 340, saída Dael. Até o 340 na saída Dael, 3805. 3805, pode valer. Tá presente, Leda, grato. Sim, Eu confirmo o local de estacionamento? Gente, prosseguiu via Taxway Alpha, repórter da Juliette, Condor 20. Solo Ocean Air 63. Ocean Air 6355? Autorização 360, Guarulhos. Confirmando o número de voo, Ocean Air 6315? 6315. Gente, autorizado Guarulhos, nível 360, via rota do plano de voo. Perfil de saída da EL, Leda Motiva, decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona o transponder em 5413, frequência do controle em 118.95. Já 360, conforme o de voo, da EL, Leda Motiva, 5413, retifico o controle em 119, decimal 35. 19, 3. 3, 1, 5, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Establish Azul 4116. 4116, call Salvador Tower, 118905. 118905. 3805, solicitação do centro, foi na proa de full base. 397, 10. Establish Azul 4116. Azul 4116, continue your approach, stand by for clearance to land. Stand by landing clearance Azul 4116. Gente de passo. Opa, obrigado. Azul 4116, clear to land runway 10, wind 130 degrees with 11 knots, QNH 1013. Clear to land Azul 4116. Polo 397, decolado 08, controle 19.35, com gol. 435, vai ganhar com a faca pra você. Quando 20, ponte cara faca. Gente, visual com Embraer da Azul na curta final. Após Embraer da Azul na curta final, ali mantenha no zero. Ali mantém, pode. 360, por hoje, Leda. 67, voando Leda, 397. Six on the ground at 09, or vacate to the right, call ground 121, decimal 1. Ground 121, decimal 1. Azul 4116. passagem, Azul 41, nono meia, realizando a atenção. Azul 41, nono meia, boa tarde. Autorizado táxi via taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte o Azul 41, nono meia. Zero decolado azul no ano, controle 19.35, bom voo. 19.35, obrigado, boa Páscoa. Salvador, boa tarde, o Condor 20. Condor 20, contato radar, flow 370, saída PUCA. 370 na PUCA. Azul 41 no meio, após Alfa, ingresso Juliette, posição 01. Juliette 01. O no 64, identifique, chegada Mari, pessoal 050 para o editap. 050 para o editap, tem aderente, o no 64. Essa é passeada e pronto. Chame agora centro Recife, frequência 251, termo 3325, são boa Páscoa a toda a tripulação. 251, 3325, feliz Páscoa aí a todo mundo do controle, tá? Kilo linha de equalização no 7, vento 150 graus, cono 0 nosso. 297, M5 Centro Recife, em 125, 1, alterno 3325, acredito 4 a todos. 351, 35, 35, obrigado, novamente a todos.